Atlântida, Atlântida, Atlântida. Básico pela grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. 6:04. Chegamos com Big e a telefonia imbatível do Big. Tudo de melhor pra você. Da Miller, a moda está nas ruas. E aí, Maurício Amaral? Opa! Tranquilo, beleza? Fala, Potter! Fala, gente, tudo bem? Bom dia, certo. Boa tarde. Marcos Pianges. Já tá bem hoje, hein? Tá feliz, hein? Eu sou feliz, Marcos. Aconteceu alguma coisa já tá. Eu sou feliz, tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando parar de cantar, mais um, mais um. E aí, Cajazinho, tranquilo? Beleza, bom final de tarde. Gritando um grito, hey! Era legal a Xuxa, cara. Eu gostava do Xuxa 6. E agora prefiro o Sasha. Everton Cunha, tá bem? Tudo bem. Tudo bem, Mr. P? Tudo bem. Estrela móvel, quem seria? Cara, eu tô preocupado. Com quem? Davi, com o Davi Coimbra. Davi Coimbra sumiu, né? Estou preocupado. Davi Coimbra não vem mais ao programa, não atende liga. Mais as minhas ligações. A mulher dele não deixa. E o pior de tudo, e lá no estacionamento tem um policial. Um brigadiano. Pois é. Deve estar esperando o Davi. Estamos aguardando, então, a chegada da estrela móvel Davi Coimbra. Meu nome é Alexandre Fetter. Somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos juntos até às 19 horas aqui na Atlântida. Grande abraço pro nosso querido Armando da Confeitaria Itália, que está sempre nos brindando aqui com gostosuras para que façamos travessuras com eles. Pois não? Essa é a última semana para se inscrever na promoção. Eu quero o Pretinho na minha casa. Boa! Última semana para se inscrever. A data da participação foi prorrogada para até 20 de setembro. Vai no 20 de setembro. Para participar, o ouvinte deve enviar mensagem SMS para o número 49207. Coloca ali PB e complete a frase. Eu quero o Pretinho na minha casa, por quê? Mande lá sua mensagem para 49207. A frase mais criativa vai ter o programa transmitido ao vivo, direto da sua casa. A gente divulga o ganhador na quarta-feira da semana que vem, dia 23. E no sábado seguinte, estaremos na casa do ouvinte. No mesmo sábado em que estaremos em Lajeado com a balada do Pretinho. Dia 26. Estaremos na casa do ouvinte com o patrocínio da Telefonia Big, os melhores produtos de preços imbatíveis. Dá uma olhadinha no regulamento no atlantida.com.br. Muito obrigado, Maurício Amaral. E agora podemos saudar a chegada de Davi Carradine. Davi Carradine. Davi Carradine. Dois comandos com o único meu galo cinza do Pretinho Básico. Cara, cinza eu tava, vingador. Eu vinha subindo ali agora, a lomba ali. Eu vi vocês cantando de lá, cara. Lá de longe. Baixo. É, não, eu tava com o rádio ligado. É verdade, entendeu? Nós cantamos em alto e bom som para que todos possam ouvir. Todo mundo pede bicho, todo mundo. Isso aí. Tu conheceu a Xuxa, Davi? Claro, cara. Já conheceu? Eu todos os dias quando entrava. A Xuxa por dentro, por fora? Quando eu entrava na TV que eu trabalhava, na época que a Xuxa tava lá bombando. No seu auge. Chegava de manhã cedo, todo mundo de mau humor, porque a gente chegava muito cedo, certo. Muito cedo. E eu dizia, bom dia, amiguinho, eu já estou aqui. Você só odiava, cara. Os caras queriam te matar, né? Queriam me matar. Cara, esse bom astral do Davi é raríssimo, né? Um ser humano ser tão tranquilo e feliz como o Davi. É verdade, cara, é verdade. Tu sempre foi assim, quando tava lá... Sempre, o pessoal se pode, cara. Porque tu morava quando tu tinha o teu óculos estragado, tu era assim também, Davi? Era, o que ia fazer, né? Um abraço pra pessoa que tá ouvindo o Pretinho aí no IAPI, né? Né, Davi? É porque tu pode, né, Davi? E o cara que pode é mais feliz, ele né? Ele podia. Lembra, Potter, quando a gente tava lá naquele... Lembre, Potter! Aquela vez lá no Vila Aventura. Vila Aventura. Pra Copa. Aí o Pedro Ernesto diz de manhã cedo, que a gente acordou muito cedo. É verdade. Esse bom humor do Davi me irrita. Também a Receita Estadual do Rio Grande do Sul hoje, Geis. E aí, beleza, Geis? Não, quer todo, não. Todo dia agora... É, meu, tipo, passei entrar. Então fica aí no teu cantinho hoje, dá uma olhadinha no programa. Não vem e usar tal. Meu microfone. Cara. E hoje não tem microfone pra ti. Fedorasa, os destaques comentados do Clique RBS, a Receita Estadual do Rio Grande do Sul deverá autuar os proprietários de 25.604 veículos que estão inadimplentes com o pagamento do IPVA 2009. Pum! As pessoas que tiveram o nome publicado no Diário Oficial desta terça-feira têm até o dia 17 de setembro para regularizar a situação. Depois do prazo, os proprietários serão autuados. Caso o pagamento não seja efetuado, os contribuintes serão ou deverão ser cobrados judicialmente. E aí vem o aumento no valor devido, né? Foi um engano, tá errado, KG. Tá errado esse número. Foi é 3, porque eu paguei o meu hoje de tarde. Ah, 25.603. Isso, muito boa, bem, KG. O parlamento francês aprovou, em definitivo, um projeto de lei que proíbe o uso do véu islâmico nos espaços públicos da França. Ah, que bagulho islâmico. Olha isso, cara. Cara, perfeito, né? A lei prevê uma multa de 150 euros e um curso de educação cívica por usar o véu integral num espaço público. Também prevê um ano de prisão e 30 mil euros, aproximadamente 40 mil dólares, quase 80 mil reais de multa para toda pessoa que obrigar uma mulher a usar este tipo de véu que cobre completamente da cabeça aos pés. Davi, isso faz parte da cultura islâmica? O véu, a burca. Eu acho assim, isso aí quando os caras falam do relativismo cultural, né? Os caras dizem assim, não, isso faz parte da cultura, a gente tem que aceitar. Eu acho que tem certas coisas que tu não pode aceitar. Quando tu invade, digamos assim, a integralidade do corpo, entendeu? Tiro clitóris, aquelas histórias. É exatamente, que é mutilação. Ou então, nesse caso aí, quando tu obriga uma mulher a ficar coberta da cabeça aos pés com um véu. Essa iniciativa aí. Essa mulher, ela mora lá na. É uma lei da França. É, uma lei da França. É que são coisas então, diferentes. Ela mora, né? Lá na França. Ela podia estar guardado, mas. Sim, mas aí a família a obriga, né? Tá, mas os franceses estão passando os limites, cara. Não, mas aí. Estão cigando embora. Não, isso é outra história. Estão deportando cigano. Isso aí é o seguinte: isso aí, o cara que começou com essa lei nas escolas do estado da França foi o Luc Ferry, que foi ministro da educação da França, que é um filósofo. Baita jogador. Tá? Teve até aqui no Fronteiras do Pensamento. Sim, cara. Lateral direito. Tá? E ele defende isso pelo seguinte, para que, pelo menos nesses países estrangeiros, esse tipo de agressão, de certa forma, não assim, aconteça. É, exatamente. E se lá no Islã aprova uma lei que proíbe o crucifixo em locais públicos? Tem que proibir. Aí o Ocidente se vira contra. Mas o uso do crucifixo não é obrigatório. Não agride ninguém, né? Também não agride. Como que ninguém? Não, cara. Mas aqui, mas alguém. Não tipo, agride, mas não, ninguém é obrigado a usar o crucifixo no Ocidente. Ninguém é obrigado. Eu acho uma intervenção muito delicada. A religião islâmica, ela é mais invasiva que a católica, né? Algumas vertentes da religião islâmica, né? Não em todo lugar. Não, na Arábia Saudita é assim, no Irã é assim. Tá bem, queridos, mas nós não vamos resolver esta questão, mas o debate é sempre saudável, não é? Demais. Eu acho que o Geiso tem a resposta pra essa questão pro mundo. Coitadinho do Geiso. O negócio é o seguinte, tá lá. O que tem que fazer a humanidade? Tem que fazer o quê? Vou comprar um PlayStation 2, só. Me curtir isso aí. O Fidel Castro chamou o governo francês no Twitter. Eu sigo o Fidel pelo Twitter, é uma obra. Ah, o Fidel no Twitter, aí, velho. É verdade, óbvio que não é ele, né? Mas é Fidel Castro. Eu acho tá que ali. É ele, eu acho não, que é. Não, é uma assessoria, fake, claro, uma tipo assessoria real de imprensa, sei lá como é que é. Ele chamou o governo francês de nazista. Porque o lance dos ciganos, né? Porque ele disse que tinha... nos ciganos deportados tinha crianças, mulheres grávidas que ficaram sem ter onde morar, sem ter pra onde ir. Depois que ele pegou e deportou um monte de gente, independentemente do estado. Mas é outra questão, né? Da enfim. É, e aí acabou, Cuba acabou lá, né? O irmão do Fidel Castro, o Raul Castro, falou lá, vamos mudar tudo, demitiram metade O Cuba tá lançando uma nova Cuba lançando política, novas políticas. Demorou. Pedestre ficou ferido nesta tarde ao ser atingido, sabe por quê, amigos? Por quê, amigo? Uma placa. Por uma placa de propaganda eleitoral na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Próximo ao cruzamento com a Avenida Ipiranga, no bairro Praia de Belas. Coisa nojenta essas placas aí, né? Uma tática eleitoral agressiva essa. Foi bem na frente do shopping Praia de Belas, eu passei bem na hora que o rapaz estava estendido no chão. No chão, cara. Ficou ele estendido durante um bom tempo. Não tem nenhuma proibição, eu posso ir lá botar assim, Marcos Pianges, tem um regulamento, tem regulamento. Mas a juíza eleitoral aí, ela disse que ela que tá fiscalizando essa... exatamente essa questão aí das placas e tal, da propaganda de rua. Ela disse que quem quiser processar o candidato, pode processar o candidato e o partido. Então, a placa do candidato... Sem a placa ter batido em ninguém, eu posso processar um cara só por ele ter a placa, ter botado a placa dele. A estrutura... A placa foi levada pelo vento e atingiu a vítima, que acabou caindo sobre a pista da esquerda da Borges, bem pertinho do canteiro central. Isso. Diversos veículos que cruzavam pelo trecho precisaram parar para não atingir a pessoa, cara. E a placa, a placa do candidato, posso dizer o nome do candidato? Melhor não, né? Não, melhor não. E teve um carro também que teve o para-brisa atingido na Silva Só. Teve 10 carros, cara. 3? 10? Mas olha 10, o vento que tem, que tá rolando em Porto Alegre. Eu quase fui vindo pra cá. Eu tenho duas perguntas pro Davi. Óbvio que isso vai acontecer, né, cara? Duas perguntas. Uma, eu posso, fora de época eleitoral, botar uma placa do que eu quiser, onde estão hoje pode. As placas eleitorais? Não, não posso. Claro que não, né, Piangas? Por quê, cara? Por que permitem agora, então, cara? É porque tem uma lei eleitoral, um tribunal eleitoral que rege a parada, entendeu, cara? Tu não que vai pegar. Que permite, óbvio, né, cara? Tá aí, a minha segunda pergunta. Alguém aqui vai votar no cara porque ele botou uma placa no cruzamento? Ah, eu gostei daquela placa do cruzamento. É propaganda. Lá. Mas sabe que existe uma esses dias eu vi uma mulher aí na... Não devia ser igual pra todo mundo. No Globo News, dizendo que é o seguinte, muitos candidatos que aparecem muito na campanha eleitoral... Causam rejeição. Principalmente o deputado federal e estadual. Não, eles ganham. Eles ganham? Vereador, deputado estadual, deputado federal, eles entram por aparecer muito. Porque aparenta riqueza e aí existe o pensamento de Wannabe. É meio óbvio também, né? Aí é rico, a campanha é funcionando, né? Gastou dinheiro, campanha, né? Gastou dinheiro numa campanha pra federal, principalmente pra estadual, vai entrar. Não, o Tiririca vai ganhar 1 milhão de votos, que se prevê, né? É. Aparece pra caramba o Tiririca. E junto com ele vai entrar um monte de outros caras que estão no mesmo partido, mas que não vão receber tantos votos. Cara, tinha que ter uma campanha muito forte. Pena que o eleitor brasileiro não tem essa capacidade de boicote a todos os caras que botam propaganda nesses locais onde a gente falou agora. É simples, cara. Organiza-se um boicote a esses candidatos. Tu vai ver se eles vão botar de novo. Eles não vão botar mais. Eu não consigo nem se o eleitor brasileiro tivesse esse poder, cara, tava resolvido o problema. Mas se fosse excluir ou boicotar todo o candidato que ou põe placa em lugar indevido ou manda e-mail... sobra candidato, Piaget. Não sobra ninguém, candidato. Cara. Sobra candidato. Será? Pô, mas daí sobra quem é que candidato. Vai sobrar? Vai sobrar aquele cara que não teve grana pra botar grana. Como é que vai ser? Mas necessariamente não é um mau candidato. Não precisa ser um mau candidato porque não teve grana pra... Não, mas... Mas assim, ó, pensa também no eleitor e no candidato ao mesmo tempo. O cara tem que aparecer, né, cara, de alguma maneira. Se a lei deixa ele botar o cavalete, ele tem que botar. Mas o quê? Também. É isso aí. Matou a charada, pode. Obrigado. Obrigado, cara. Apenas 19 ambulantes de Blumenau estão aptos a vender alimentos nas ruas. Bom! A Vigilância Sanitária reuniu 41 vendedores ambulantes e apresentou as novas regras para o exercício da atividade no município. Dos 41 ambulantes, apenas 19 receberam o selo que autoriza a comercialização de alimentos nas ruas da cidade. Os 22 ambulantes que não receberam o selo terão de se adequar às novas regras para manipular e vender alimentos. Apenas 5 tipos de lanches poderão ser comercializados: o cachorro-quente, churros, pipoca, cocada e algodão doce. Não vende isso lá. Só coisa de saudável. Churrasquinho de gato. Não, isso não pode. Coxinha não de galinha, meu. Pode. Empadinha de camarão. Empadinha de camarão. Aromatizado com... Cheetos camarão. Aromatizado artificialmente. Depois tu não vai no banheiro, prometo. Só. Tá bom, gente, tá bem. Tá bom, eram esses os destaques comentados do Clique RBS 6:17, Mr. P. Muito bem. E aí, querido? Comportamento dos bebês na internet. Vídeo cassete. E aí o Glauber diz, não tô falando de todos aqui, mas quem, pelo menos eu tive ideia, quem aparece tal, Fetter. Tem síndrome da perna inquieta por debaixo da mesinha do PC. Quero responder a todos os fãs que mandaram tweets. E se pudessem, abraçaria todos. Sem dúvida. Desliga o monitor sempre que vai se ausentar por mais de 3 minutos, pois assim tá ajudando o planeta. Maurício Amaral, internauta de... Perfeito, né? Perfeito. Não, perfeito, só, né? Só gostaria de dizer que, obviamente, perfeito, eu não desligo o monitor quando vou me ausentar. Eu já setei lá na máquina que, ao terceiro minuto inativo, o monitor apague. Ah, parabéns. Credo. Parabéns, Glauber, acertou na mosca o Fetter. Maurício Amaral, internauta de nível executivo, responde e-mails em seu BlackBerry. Não tem tempo a perder? Não sabe exatamente para que serve aquela luz vermelhinha piscando no canto da tela, mas não se importa. Cara, muito. Esse, pode esse ser é alguma legítimo coisa balão, do... meu. É, pode ser alguma errou, coisa daí. Maurício tem feio. Mas o Maurício combina com o BlackBerry. Combina. Mas ele tem celular da manivela, cara. Errou. O celular dele. Mas o BlackBerry é quase um celular da manivela. Vou falar um sério. Acerto, um acerto e um erro. Sério, né, cara? Tava fechando feio. O BlackBerry tava fechando o patrocínio que a gente não vai vir. Errou. 1-1. Mr. P. Não é tão ligado à vida na rede. Usa o computador por conveniência e gosta de filosofar sobre como o computador deve servir ao homem, não o contrário. Em cheio de novo. Parabéns. Em cheio. 2-1. Em cheio. Todo dia eu ensino uma coisa na internet pro Mr. P. Que legal. Todo dia ontem... eu pergunto como é que é mesmo aquele negócio do Thiago. Ontem eu ensinei o Mr. P a trocar a chatabela do Brasileirão. Ah, é verdade, é verdade. No G1. É, sabe no G1. Que o professor... Bem grande é um link assim, tabela do Brasileirão. Olha no clique, salado. Por incrível que pareça... No clique, boa, gente. O Mr. P daqui aqueles que clica duas vezes o link. Sim, né? Sim. Clica sim, duas vezes rápido. Porque é, numa dessas não pegou, né? É. Sabe que tu sabe que quando tu clica duas vezes num link, tu gasta o dobro de tempo pra abrir aquele link, né? Porque ele vai abrir duas vezes, né? Puta, ele vai abrir uma vez, aí ele tá abrindo, tu vai fazer ele recomeçar aquele pensamento. Sabe que o professor Ricardo Zosterman é um desses... sem internet, entendeu? Sem internet. Digital. É, totalmente, né? E lá na Copa da Alemanha... Grande jogador! Oh. Quando nós trocamos um... Quer dizer, o nosso laptop... Davi! Os laptops foram... Davi! Ai, Davi! Que isso, cara? Esse é o professor reclamando. Que grande escritor, quando, Davi! Quando o laptop foi roubado e foi trocado por um europeu com um teclado diferente, uhum. Então ele... Ele sempre perguntava, né? Cadê o assento? Cadê o assento? Ele perguntava, Potter. Sim. Davi! Onde está o teu assento agudo? Chegou um momento que o professor diz assim, estávamos todos nós escrevendo, ele suspirou e disse assim, estou desistindo do Cedilha. Que figura, né, cara? Ai, cara, eu quero declarar aqui a minha adoração pelo professor Rui Carlos Osterman, cara. É uma criatura brilhante, cara. Brilhante. Desagradável. Desagradável vocês brincando comigo. Mas diz que o Woody Allen também, o Woody Allen não mexe com computador, não tem e-mail, não tem Twitter, não tem nada. É tão brilhante quanto o professor Rui Carlos Osterman. Ele escreve roteiros até hoje numa máquina de escrever. Uma Olivetti. Mas elétrica, sério. Pior que é sério, numa elétriquinha. Aliás, tem um aplicativo pro iPhone, desculpa rapidamente, um aplicativo falando em BlackBerry, iPhone e tal, tem um aplicativo pro iPhone onde tu passa a digitar tuas mensagens de texto, e-mails, como notas, tal, numa máquina antiga e tu ouve o barulho, clac, clac, clac, clac, clac, tremenda bobagem, né? Uma tremenda bobagem demais, né? Vamos combinar, né? O cara compra um iPhone e aí põe aquele... Cabe. O cara compra um iPhone e põe aquele aplicativo que é... Do disco do telefone. Do disco de telefone. É muito saudosismo, né? Continuando, Mr. Segue a lista do Glauber. Foi do Cagena. 2-1 pro Glauber, então. Acertou. 2-1. Quem é agora? Piangers. Vamos ver. Depois esse é o mais nerd. Que descobriu o Torrent. Percebeu que o mundo pode realmente estar dentro de seu HD. Esse é o piano. Claro, uma contravenção atrás da outra. Um pacote de bolacha configura uma noite perfeita para o catarino. Acertou em cheio. Não uso PC, uso Mac e não como bolacha. Bebe leite. Nunca come bolacha. Não come bolacha. Só bebe leite. Só bebe leite. É mesmo? Só bebe leite, não come bolacha. Só bebe. Leite branco. Bem morninho. Leite sem nada. Eu como leite e suco de banana. Eu adoro suco de banana. Suco de banana? Suco de banana batida. Ele bebe leite e gosta de banana. Suco de banana. Banana picada, ele gosta. Mas a banana branca. Banana preta eu odeio. Não vem com banana preta. Muito grande, né? Quem mais agora, Pi? Acertou então aqui, né? Beleza. Porã, não gosta tanto do computador e não entende como tem tanta gente conversando pela internet sem um decote pra olhar ou as costas de alguém pra dar aquele tapinha depois de contar uma bela Porã, acertou. Todas as palavras. Acertou. KG, internauta padrão, acessa o BOL para ler seus e-mails, faz buscas no KD.com.br e se diverte jogando os jogos favoritos, campo minado, paciência. mais um ponto pra ele, vai. Só errou o Maurício. Só errou o Maurício. Neto Fagundes, não é bobo. Usa a internet só quando tem tempo livre. Escreve tchê, baguala e vivente mesmo que esteja falando com alguém. Tinha que ser internet, né? Mais um erro. Claro que faz tudo isso muito rápido, pois a água do chimarrão não pode esfriar. Ele brincou. O Neto tem um assessor, na verdade, uma assessora, que é a mulher dele, que responde os e-mails dele. Ah, é. Cara, o Neto não sabe nem ver assim o. Ele é nego velho, rapaz. Mas tinha que ser internet. Potter, o famoso ADD. Tem listas infindas de garotas ADD no MSN. ADD é o Ed, né? Sempre adding alguém. Adicionando. Tem listas de garotas no MSN, Orkut, Twitter, Facebook. E se bobear, tem lista das gurias até no Word. Ponto pra ele, Silvio! Acertou. Faz tempo que eu não uso Orkut, não tem MSN. Sem lista. E o Lubaiano, né? @hotmail.com, o que é? Meu? Lubaiano, o que é? Luciano Baiano, @hotmail.com. A vida como ela é, amigo! O banheiro faz xixi. Não vem com essa história que não tem MSN, cara. Aqui, ó. E não vem ficar offline, não. Ele fica offline aí. Se mandou, foi embora. Se desconcertou. Tô adicionando. Que maravilha! Quantidade de gente agora adicionando. E pra fechar, Davi. Usa o computador apenas profissionalmente. Por isso, nos momentos de lazer, sua atenção se volta a Padre Chagas, ao Chopp Cremoso e nada mais. Mais um ponto. É verdade. A tua pau. Esse é o Davi. Manda um... Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, pra quem galera. Vai ao acampamento Farroupilha. E muito obrigado ao Pink. Certa vez tocou minha música no programa apenas por boa vontade, depois que mandei um e-mail. Glauber Magalhães, parabéns. Só errou o Maurício Amaral. E o Neto errou também. Mas foi muito bem nos outros. Os outros acertou incrivelmente. Parabéns. A essência em especial. Frases de George Best. Maurício Lindo, estagiário novo também. Nossa! Que boiolagem. Quem mandou foi quem? O Luiz Noronha, de Floripa. Ô, Noronha! Fala aí, galera do PB. Aqui estão quatro geniais frases de George Best, jogador norte-irlandês. Manda um alô, Magnata, pra mim. Então vamos às frases. Odeio táticas, elas me aborrecem. O que me importa são meus dribles. Chego a sonhar com eles. Mas, boa! Não chuta com a esquerda, não sabe cabecear, não sabe driblar e não marca muitos gols. Fora isso, ele é bom. Falando sobre David Beckham. Muito boa. Em 1969, eu abandonei as mulheres e o álcool. Foram os 20 piores minutos da minha vida. E finalmente, gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei. Cara, George Best. É demais. É o melhor, né? George Best. Ô, Marcola, antes de tu falar, eu quero te dar um recado aqui do nosso ouvinte, Maurício. O Maurício... Maurício é lindo. Da PhoenixSystem.com, de Sombrio. O Maurício diz o seguinte: olá, galera do Pretinho, rapidamente, tá, Pianjas? Eu sempre escuto vocês, gosto muito do Pretinho Básico, mas não gostei, Pianjas, quando vocês falaram mal sobre as testemunhas de Jeová. Cara, elas são tão legais, né? Sou cara? Testemunha de Jeová e não é que proibimos as coisas que vocês consideram divertidas. Nós simplesmente aplicamos os princípios e conselhos da Bíblia em nossas vidas. Sabe que eu tenho um amigo que é tão chato que ele uma vez conseguiu expulsar um testemunho de Jeová da casa dele. Ficou 2 horas e meia falando, testemunha, tá bom, acho que eu tenho que ir. Se vocês lessem, estudassem e aplicassem o que está escrito na Bíblia, na vida, veriam as vantagens que eu vejo, pois diferente de muitos que acham que agir conforme a Bíblia é chato, eu acho revigorante. Vocês que falam não ter preconceito com as religiões deveriam primeiro conversar com uma testemunha de Jeová e conhecer antes de ter um pré-julgamento, olha o que aí, ele amigo. Tem a dizer. Todo domingo. Quero dizer pro Maurício o seguinte: estamos à disposição, o Pianjas aqui pra te receber. Quando quiser vir aqui bater um papo com o Pianjas. Qual é, na hora do qual é? O Pianjas vai estar aqui pra te ouvir. Eu só não acho legal que às vezes eles me dão uns folhetos, meu, mas daí é pago, pô. Que pago, cara. Não tem que pagar, não. Então não, vou pagar. Tem que pagar nada. Pô, os testemunhos foram cobrar os folhetos lá da Bíblia, do fim do mundo. Não, cara, não é verdade. Não, Maurício de Sombrio, obrigado. Desculpa se a gente te machucou aí. É que, na verdade, nós não temos muita noção de nada. Não, mas a gente é absolutamente tolerante, cara. Não, a gente adora respeita, todo mundo. Respeitamos. Não, a gente não respeita, mas a gente é tolerante. Não, cara. Eu não respeito nada. Não, mas a gente não respeita. Muito tolerante. Nem é tolerante, cara. Tá bem. Eu tolero muita coisa. Tá bem, vamos ver aí. Contribui, Piangers. Eu tolero muita coisa. Semana Farroupilha. Dois rapazes gaúchos pedalavam nas suas bicicletas no parque. Um deles pergunta: onde conseguiste essa magnífica bicicleta sem o selim? Tchê, mas eu tava a pé, caminhando ontem por aí, quando encontrei uma guria. Mas que beleza de menina! Peito largo, farto, cabelos sedosos. Quê? Ancuda! Ancuda! Tchê! Gostosa, muito bonita, me deu uma inveja do corpo dela. Ela tirou a bicicleta no chão, me viu com aquela bombacha e disse: pega o que tu quiseres. Nossa! Daí o outro falou: tchê, escolheste bem de pegar a bicicleta, provavelmente a roupa dela não ia ter servido. Uma piada nova de Santa Maria Thomas Wagner, que mandou. Muito bom. Fala daí, Davi. Temos uma história real. História real do Enandro. Enandro Maran Fernandes custou. Enandro. Quem é o Enandro? Enandro. Essas piadas contra gaúchos aí é do testosterona. Ele manda uma história real de namoradas que ficam com amigos dos amigos. Caros pretinhos, ouvindo o pretinho da Uma, como sempre faço, ouvi sobre o e-mail do amigo que dizia que a namorada do seu amigo queria ter um caso com ele. Bom, isso aconteceu comigo, com o Enandro. Enandro. Tive uma fase em que estava com algumas dificuldades em casa, problemas como todas as pessoas têm. Ah, a gente entende. Nesse tempo, não tinha como pensar muito na minha namorada. Ah, entendi. É, as dificuldades, né? Acontece muito isso, né? O que aconteceu? Ela, a namorada dele, começou a ter um caso com um grande amigo meu. Ah, filha da... Dona Maria? Eles trabalhavam juntos. Ele era amigo de anos. Jogávamos no mesmo time. Amigo de anos? Amigo de anos. Jogávamos no mesmo time. Passávamos as noites bebendo, como o Cagê e o Duda fazem. Ou faziam, né? Lembra, Cagê! Amizade de anos. Não, o Duda Calvi. Duda Calvi. Detalhe. Só fui saber desse caso após terminarmos e porque ela me contou com lágrimas nos olhos, pedindo para ficar comigo. O que eu fiz? Na mesma noite, bati no meu amigo. É isso aí! Homem! Fiz a minha namorada se aproximar de mim, amando loucamente aí, mais uma vez, mantendo relações com ela enquanto ela estava com meu amigo. Como é? Mestre. Sim, ele deu uma porrada no cara, voltou pra mulher, pegou a mulher de novo enquanto a mulher tava com um amigo. Isso. Ou seja, ele bateu, guampeou o cara. É. E depois, larguei-a. Eu entendi. Encontrei uma melhor que me faz muito feliz. É isso aí. Ele tá ficando com um amigo teu também. Ele deu um troco com direito a soco. Ele deu um bônus pro cara, entendeu? Aí, o cara lá em Alegrete que ele descobriu que a guria dele tava na noite, numa quinta-feira, e que ela tava ficando com o cara. E aí ela saiu, o cara saiu de casa, foi na boate na quinta-feira, entrou, botou o dedo na cara do louco e o cara cagou ele a pau. Na frente de todo mundo. É lamentável. Qual é o MSN dele, meu? Hoje, minha ex-namorada daria tudo para estar comigo. E não está mais com meu ex-amigo. Na época ela também deu tudo para ficar com ele. É, foi. Verdade. É. Ele botou tudo fora por uma mulher que não o queria. Ela poderia estar confusa ou algo do tipo. E ele foi só um pequeno apoio. Não traiu apenas a mim. Traiu a família que dei pra ela. A minha família. Não sei o que fiz foi certo, mas não me arrependo. É um discurso de corno esse aí, né? É, total. É, discurso de corno. O que todos nós aqui já fomos um dia, né? Todos. Alguns estão sendo, né? É agora. Agora. Radialista? É verdade. Aí diz o seguinte: o recado para o tal amigo é que não faça isso. Não vale a pena perder amizade por uma rampeira dessas. Boa. Ou tu pode ouvir o corno ou pode ouvir teus amigos aqui do Pretinho Básico. É, claro que daí depende, no caso do amigo, né? Teus amigos corno. Mas tu entendeu? É que esse e-mail, Davi, é porque há uma hora nós lemos um e-mail de um cara que pedia conselho. Que uma amiga, aliás, um casal de namorados, ele era muito amigo do cara. E a namorada dele bateu no apartamento dele se declarando pra ele. E ele não sabia o que fazer, se pegava ela por ser namorada do amigo ou não. O que tu faria, Davi? O que tu faria, Davi? Meu amigo, jamais, cara. Aí, Davi, Coimbra! Não, sério, jamais. Aí, Davi, Coimbra. Meu amigo, jamais. Agora, se o cara não é, é meu conhecido. Amigo... Ah, bom! É isso aí, é que existe o desconhecido, o conhecido e o amigo. É, agora, agora tem uma coisa, amigo mesmo, segundo, não amigo pega mulher. Jamais pegaria. Calma, então, calma. Agora tem uma coisa que... Segunda pergunta, então, quantos amigos tu tem? Muitos amigos. Por exemplo, todos aqui nessa sala são meus amigos. É esse o critério do Davi, é por aí. Meu amigo, até o Jason. Até jamais pegaria a Jennifer. Conhecer a Jennifer. O cara que de alguma forma tem algum vínculo contigo. Né, de não, vínculo de amigo, tô falando de amigo. Não, mas eu tô de assinatura. Cara, de quem tu gosta, tem estima. Isso, tem alguma, tem que ter estima. Dizendo, é. Se tu tem o telefone, entendeu, do cara na tua agenda do celular, não existe uma grande possibilidade de ser teu amigo. É. Agora tem uma coisa. Tirando uns que tu bota ali só porque quando o cara te ligar, tu não atender. Tem uma coisa assim, ó. A tua mulher, a mulher jamais vai ficar. Ela jamais vai trair o cara com quem não é amigo. Ela jamais entra com quem não é amigo dele, porque é o amigo que entra na casa dele, entendeu? É o amigo que convive com ela. Então, se ela vai cornear, ela vai cornear. E esse com um amigo. E essa não, hora que te desperta alguns sentimentos nela. É uma teoria. Tem a teoria de que quanto mais longe, menos... Mas ela não tem contato com o cara que tá longe. Risco. O teu inimigo não vai ter contato com essa mulher então, aí, então tinha uma mentira dobrada. Não, e aí é uma mentira pura, porque todos os homens dizem que com os seus amigos eles não fazem sacanagem. Se o Davi tá dizendo que a mulher vai trair com o cara que é amigo... Cara, olha tá só. Todo mundo sabe, mentindo. Sabe por que grande parte, mas Davi, sabe essa tese? Tudo errado, então. Essa tese, sabe onde que essa tese cai? É só o cara que tá traindo alguém, tipo assim, tá ficando com uma mulher que tem namorado ou tem marido, tá? Não, cara. Essa tese não dependeria da mulher do amigo? Não, é que assim, ó. É, geralmente o cara que tá traindo, ele não tá tão próximo assim da mulher. Pode ser um cara que não tem nada a ver com a vida da mulher. No caso, é colega dela. Não precisa nem ser colega. Nada a ver. Sinceramente. Nada a ver. E como é que ele vai conhecer ela, cara? Tem um amigo meu, vou contar pra vocês o que aconteceu. Um amigo meu, semana passada, estava andando na rua e esbarrou numa moça. E aí a moça, e aí ele falou não sei o que pra moça, e a moça falou... Desdenhou dele. Ele voltou lá. E deu um soco nela. Voltou lá, pegou o microfone do patrola. Rasgou a mina. Voltou lá, rasgou a mina. Mostrou pra ela. Eu apresento. No caso, é o cara que tem confiança. Confiança, né? Tem confiança no seu tal. Quer saber, tá lá? Não faz propaganda da namorada, tá lá? Tipo, namorada. Como é que é, Jennifer? Uma boa. Faz que nem tu, né? Alta. Não vou falar, tá lá. Os caras vão querer pegar minha mina, meu. Eu tô lá. Esse programa tá aí, gente. Cuidado aqui. Sabe aquele gordinho? É o gordinho que tá pegando a mulher casada. É o gordinho, porque todo cara olha assim. Todo cara olha e fala assim: esse gordinho vai pegar minha mulher. E o gordinho tá lá. Esse gordinho de All Star vai pegar. Afundado, chafurdando na lama. Esse gordinho de All Star não vai tá pegando a minha mulher. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que eu não vou dizer o nome dele. Apenas vou dizer que é o professor Juninho. Que ele é especialista em pegar mulheres casadas, sabe por quê? Porque ele disse que a mulher casada. A mulher. Não, era. Agora não. Ah, era. Tu vai entregar a tática. Ele vai entregar a tática. Tu é muito pateta, né, Davi? Tu é muito pateta. Tá bom, então não vou entregar. Vai sim. Homens! A tática é conhecida, é que nem a fórmula da Coca-Cola, entendeu? O cara pode conhecer, mas não vai conseguir fazer igual. É verdade. Tem que ter talento pra executar. Mas se eu contar isso que o professor Juninho faz, é certo que todos esses caras estão vindo no carro agora, o PB, vão pegar mulheres casadas. Então vai, faz a alegria da galera aí. Não conta. Atenção, votação, democracia. Conta. Vamos pedir para os ouvintes animando. Conta, meu. Manda muito pro, pro... Já foi, pro... já foi, conta. Nós representamos Blog. Os ouvintes. Vamos lá. Cara, Twitter. Conta. Não, não, acho que não devo fazer. Eu vou pensar no segundo bloco. Tá bom, vamos ao show do intervalo, então a gente volta em seguida. Antes tem classificados. Que foi, mano? Eu quero ouvir a história do Davi. Depois do intervalo ele conta. Depois do intervalo ele conta. Segura aí. É clá, classificados do Pretinho. Meu filho é fã de vocês aí, pessoal do PB. Me indicou os classificados do Pretinho. Aluga uma sala comercial na rua Iguaçu, perto da Protásio Alves e da Carlos Gomes, zona nobre de Porto Alegre. Sala com 35 metros quadrados, mobiliada com armários, 5 estações para computadores e banheiro. O aluguel é R$650 por mês e o contato para maiores informações é sala.poa@hotmail.com. Valeu, gurizada, vocês são 10. Mandou aqui a Clarice pro e-mail do Pretinho Básico. Qual é que é, Geiso? Não, gostei da sala, meu. Tomara que alguém consiga alugar essa sala. Quer alugar essa sala aí, Geiso? R$650 por mês? Vou mandar e-mail. Como é que é o e-mail, meu? É o sala@poa@hotmail. Não, sala.poa@hotmail.com. Vendo 2 terrenos em São Francisco de Paula, um com 600 e outro com 880 metros quadrados. Os terrenos estão localizados no condomínio Colinas de São Francisco de Paula, na entrada da cidade. Tô pedindo 22 mil e 18 mil, respectivamente, por eles. Veja você que o menor custa mais do que o maior. O menor custa 600. Aliás, o menor tem 600 e vale 22 e o outro tem 880 e vale 18 mil. Aceito o carro na negociação, inclusive Fusca. Opa. Terreno São Chico, @hotmail.com. Terreno São Chico, @hotmail.com. Fetter, vamos faturar? Fala, Almir! É um prazer estar aqui no teu programa. Obrigado, Almir. Estar aqui com mais um produto, mais uma oportunidade pra você aí que tá ligado no programa do Fetter. Muito obrigado. Eu vou te dizer o seguinte, você aí que tá procurando um espacinho, uma vaguinha de deputado federal estadual. Certo. Quer saber de uma tática eleitoral agressiva? Então fale com o Almir, colocamos o seu negócio para todo mundo ver. Certo. E temos, inclusive, propulsores que batem na cara do eleitor. Exatamente. Você... Pra chamar bem a atenção pra do eleitor. Chamar atenção, exatamente. Claro. Nunca vai esquecer da tua cara e do tá teu número. Tá passando e a placa pula. A placa pula na sua frente. Inovador, hein, Almir? Acertando na sua cara. Parabéns, você. Parabéns, Almir. Muito bom. Querido deputado. Parabéns. Federal. Genial. Estudar, é senador também. Senador deputado. Também, exatamente. Tem mola governador. Propulsor que acerta muitas vezes matando o eleitor que não votaria em você, entendeu? Certo. Esse aí é o trabalho do Almir. Além muito obrigado, disso, Almir. Qual é o e-mail? O e-mail é o estagiário está passando DST geral no prédio, inclusive 2 homens já pegaram, @hotmail.com, a namorada pediu tempo.gov. Agora sim, obrigado, estamos fritos. Só tem mais um negócio aqui. Ah, manda aí então. Nem tu fazes duas, pô. Ele quer fazer duas também. Faz as duas, vai, homem, faz duas aí, vai. Vou fazer duas também. Tô com uma farmácia. Farmácia? Farmácia, ótima localização, várias, ó, balança de precisão, empacotador automático de peteca, todos os equipamentos necessários. Como é que é, cara? Empacotador automático. Farmácia, de nunca fosse uma farmácia, não sabe como é uma farmácia? Que mais que tem aí? Toma, farmácia, de manipulação ótima. Tem uma balança de precisão, empacotador automático de peteca, tá. Todos os outros equipamentos necessários, uma farmácia completa, só comprar e tocar, clientela fixa. O que uma balança que... Ah, mas é de manipulação a manipulação, farmácia. Balança pra exatamente, mim, claro, tá claro. De tudo. Tem os caras trabalhando pra ti, tem avião, tem todo mundo aí distribuindo show também. Show de bola. Como é que é o nome da farmácia, Almir? Farmácia do Morro da Caixa em Floripa @hotmail.com. E o motivo é que o dono tá indo passar um tempo numa colônia de férias. Pô, bacana. Caiu o dono. Em São Pedro de Alcântara. Perdeu. Exatamente. Ele aceita o pagamento em maço de cigarro. O dono, nesse e-mail que eu já falei pra vocês. Mesmo e-mail. Douglas Zimmer Mello. Obrigado, Almir. De nada, querido. Show do intervalo. Volta amanhã no meu programinha aí, 1 da tarde, claro, hein, Almir? Já volto. Prazer estar aqui contigo. É, todo o meu prazer. Feliz e abraço. Da audiência também muito do meu legal. Programa. Obrigado, Almir. Prazer, viu? Voltamos em seguida. Atlântida. Está Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir no sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você também que nos escuta, nos acompanha pela internet, atlântida.com.br. Mais de 3 milhões de acessos no mês de agosto, amiguinho. Doutor Alceu! Exatamente! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola na Sosta. Tá livre hoje, doutor Alceu? A Neuza foi viajada, doutor. De novo? Mas foi pra onde, doutor? Foi visitar uma amiga. Onde, na doutor? Serra? No Pantanal. No Pantanal? É, exatamente. Ah, é, meu. Aí o seu sobrinho, o Ricardo? Parece que tá junto. Tá lá. Junto, doutor Alceu. É que ele tem barco, né? Que alegria, doutor Alceu. É uma banda de barco. Foram caçar os Pantanal. Legal. Lá, a onça pintada, boa, né? Ô, doutor Alceu. Diz que é bonito lá, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo por Orlando, Escarpelli e Floripa, doutor Peter. Ouvindo o Pretinho e indo torcer pro Figueira. Vamos, Figueira. Claro. O Figueirense vai jogar com o América Mineiro agora, 9 da noite, doutor Cadê. 9 da noite, é. Um jogo de 6 pontos. O Figueirense é o líder da PNB. Cara, não existe jogo de 6 pontos, cara. O cara ganha 3 pontos que ganha. E se empata, Pianjas? É um pra cada um. Boa, boa. É, tem que depois passar todos os resultados da Liga dos Campeões. Exatamente. Depois eu te ensino. Antes, uma notícia é exclusiva, doutor. Diz aí, doutor Alceu. O zagueiro Bolívar deixou o Inter. Oh, é um vendido mesmo esse Bolívar, cara. Ele foi vendido, exatamente, pro... Vai jogar no time do Tite, lá nos árabes, lá, doutor. O Alvada que tá no Mundial. Só que tá na outra chave. Ele vai, pra enfrentar o Inter numa final, o Inter tem que passar pra final. E o Alvada tem que ganhar da Inter de Milão. Talvez tenha sido uma estratégia do Inter. Vende o Bolívar, o Alvada vai lá, ganha da Inter de Milão que, e entrega, passa pra final. E aí é mais fácil de enfrentar o Alvada do que o Inter de Milão. Pra substituir o Bolívar, contrataram o Rodrigo do Inter, o Grêmio, doutor Pedro. Rodrigo teve uma passada tranquila, né? Passagem tranquila pelo Grêmio. O que era, doutor Eber? Agora, meu, pode dar voadora, tá lá no Jonas que não dá nada, não. É mesmo, cara. Agora Grenal, ele, o Jonas, tá marcado. Grenal no Olímpico, no turno. Ah, não tá marcado. Isso. O Rodrigo já jogou seis partidas. Não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Não pode jogar o Brasileirão. O Inter tá pensando no gauchão do ano que vem já, né? Pra enfrentar o Grêmio. E tem suco ou refri na refeição? É do verdade. Isso aí. Não é biotônico, as coisas que tem, aquelas coisas aqui. Isotônico. Eu já te passei os ingressos pro jogo do Grêmio, né? Já passou. Ah, tá. Tô com 2 ingressinhos pro jogo do Grêmio amanhã. Vou lá dar. Grande Felipão, meu bruxo, Felipão. Né, que criou o meu coloradismo na década de 90, né? Eu odiava com todas as forças. Amanhã eu vou torcer pelo Felipão. Tô falando aqui pra vocês, gremistas. Tu que vai ao Olímpico amanhã torcer pro Felipão. Vou disfarçado na matéria do tu Petrola. É um doente, pô. Vou disfarçado. Aí, ó. E na torcida do Grêmio, não é na torcida do Palmeiras. Atenção, cara, geral. Eu duvido. D-U-V-I-D-O. Tu entrar amanhã na torcida do Grêmio torcendo pro Felipão. Vou tuitar agora. Vou tuitar os ingressos. Eu fui lá no Olímpico, peguei os ingressos pro Potter. E nesse sábado no Patrola, uma matéria com a queridíssima Larissa Riquelme. No Patrola Rio Grande do Sul. Muito bem. Ela merece. E ela fez tudo que eu pedi. O Potter é como Guerrinha, cara. É um colorado cordial, as pessoas gostam dele. É verdade. Entendeu? Não vai ser hostilizado. Não, eu tô pensando até ir na geral e cantar as músicas da geral. Sim. Ficar bem baixo. Bem baixo ali na mureta. Faz uma avalanche junto lá. Eu levo. Se for cupi, nenhum gremista. Já deixei o Pi na porta do Olímpico esses dias, né? É verdade. Estamos chegando perto, né? Cupi. É verdade. Aliás, cara, eu ia direto no Olímpico na época do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho jogou muita bola aqui, né, cara? Eu ia. Aí depois. Mas eu vou te dizer uma coisa importante. Talvez o ideal amanhã seria te levar no meio da geral do Grêmio ali, se por um acaso o Palmeiras fizer um gol. Bem na hora do gol do Palmeiras, eu te levo pra geral. Aí eu falo assim: pum! Isso. Era isso, doutor Pé. Muito obrigado, doutor Alceu. Davi Coimbra, tá tão quietinho aí. Davi nos deve uma história. E aí, eu vou pensar, Davi? Cara, eu vou pensar. Centenas de pedidos no Twitter Davi. Porque tem muitos homens dizendo pra não contar, né? Os caras. Só tem um aqui dizendo pra não contar, que é o Pi. Exatamente. Só que esse é mais do que um homem. Mas o Pi ponderou com muita propriedade. Mas essa dica tu vai dar para homens solteiros, Davi. O Pi ponderou com muita propriedade. Todos nós somos casados aqui, cara. Não, pois é, mas o homem solteiro não tem interesse nessa história. Por que tem que interesse não? Nessa história são os homens... É o homem casado. Claro. Por quê, cara? Porque os homens casados é que tem a perder. Exato. E aí nós estaremos dando armas... Minha opinião. Nós vamos dar arma não nossa, só... Já existem armas para os solteiros. Ah, eles tá usam. Preocupado, mas Pinho. Mas é lógico. Pô, cara, relaxa, é mano. Relaxa, cara. O Piangers tem confiança. Não. O importante é porque eu nunca fui traído. Piangers, nunca como fui traído. É que tu sabe, porque Piangers? Eu nunca confiei nas minhas mulheres. Ah, bom. Mas tu acha que só quem confia... Só quem confia não, que é traído, não, claro. Não, senhor. Não, é que é um corno diferente, né? É um outro tipo. É um corno assumido. É um corno assumido. Não. Eu tô sabendo que a mulher tá me traindo. Claro. Eu não. Sou corno. É corno, mas não tô sendo sabe. Enganado. A minha não. Mulher fica outro cara, mas eu sei. Isso. O cara deixa ela lá em casa e tudo mais. É traição e confiança se confundem, porque antes disso tudo tem a vontade. Ah, já viu? Um a vontade toda mulher tem, cara. Tá, meu, então tu... De cozinhar, de lavar roupa. Vamos lá atrás do fogão, né, Maurício? A mulher, não, pera aí um pouquinho. Tu sabe quando ela começa a ter vontade? Quando ela pinta o cabelo. Porque a cabeça da mulher muda de fora pra dentro. Mas tem uma coisa, Davi. O que o Potter falou talvez possa ser verdade. A mulher, toda mulher casada tem vontade. Mas mais do que vontade, ela tem... A que não trai, índole e caráter. Então agora eu falo pra você que tá com seu marido no carro agora. Na rótula da Nilo. Parada numa sinaleira. Na rótula da Nilo. E você não traiu ainda o seu namorado, mas já, essa ideia cada vez cresce mais na cabeça. Intumece, e vai começar, né? A crescer na cabeça. Exatamente. Dele. E agora tu não consegue mais olhar pra ele. Tá olhando pra fora, pro lado de fora, lá pra direita. Tá vermelha, tá vermelha. Direita. Tá mexendo no cabelo, tá mexendo no cabelo. Exatamente, não desliga sabe o que falar. Isso, desliga, né? Isso. Agora, e você que ainda não é corno, é um pré-corno, né? Um pré-corno agora. Tá tentando puxar um assunto, olhar pra cara dela agora no carro. Pergunta pra ela, né? Se ela te trai agora. Pergunta não, não é na momento lata. Ainda. Não, a gente vai dar 10 segundos pra tu perguntar pra tua mulher. Vamos ficar quieto agora. Pergunta agora, Magrão. Tá. Muito bem, acabou o tempo. Davi, eu quero te dizer uma outra coisa. Acabamos importante. Com vários relacionamentos. Agora tu definitivamente. Mas ajudamos com. Mas vai ser uma grande noite. O muito pessoal que tá na rótula da Nilo ali, né? Todos os argumentos até agora foram em nome, né, da preocupação dos casados. Dos casados. Né? Agora eu te pergunto, Davi, tu pensou nas mulheres casadas ouvindo o que tu tem pra dizer? É verdade, elas podem de repente. O quanto elas vão ficar salvar. Chateadas contigo? Porque assim... tu vai estar dando armas pro marido delas verdade. De fazendo coisas que elas não gostariam. Não, e elas vão saber que elas se entregaram, né? E a preocupação delas. Elas se entregaram delas. Por causa desse estratagema, né? E elas que solerte do professor Juninho. E elas que tanto te admiram. Nesse momento, tu tá dando uma punhalada nas costas. Então eu não vou tá ajudando as mulheres, porque ele tá falando de um crime que acontece na noite. Exatamente, a mulher vai cai numa lábia, que é a lábia do Juninho. Então ele vai ajudar a mulher. Ajuda as mulheres e também ajuda os homens. Por quê? Porque no momento que um homem aprende esse estratagema e é fraco na hora de usar, vai pro água abaixo. É assim que assim que nasceram todas as cantadas. Mas que se o cara usar isso, ele pega, não adianta. Não vai ele pegar. Vamos fazer uma sacanagem. Tem que ser muito talentoso. O Davi vai falar, mas não vai falar agora. Vai falar depois das 7 que a gente vai continuar na internet. Sério? Ah, é sacanagem. E o cara da Rota são duas sacanagens ao mesmo tempo. Não. Vou mandar um beijo pra Drica, um abraço pro Robson, pra Vivian, pra Karine, pro Thales, pro Marlon. Abraço pra toda a galera do Pretinho, essa turma toda mandou e... Chama o Cid aí. Quem sabe se o Cid disse eu devo falar ou não? Cid. Me dá 10 segundos, Cid. Eu gostaria que o Davi falasse, olha, estou curioso. Cid, me dá 20 segundos, eu só quero 20 segundos pra pedir desculpas pra nossa audiência, que nós sim, vamos continuar para a internet por alguns minutos, mas isso não caracteriza prejuízo para a nossa audiência regular pelo FM, porque igual nós não poderíamos apresentar o programa, né, pra quem nos ouve pelo meio tradicional rádio. Então a gente vai ficar aqui 10 minutos a mais trocando uma ideia pra galera, milhares de pessoas que nos acompanham pela internet. Eu guardei a melhor piada pra ele. É aquilo que eu sempre digo para minha mulher, mesmo que eu esteja com outra, eu continuo fazendo as coisas com você. Boa, Cid, é um bom argumento. Claro, ela não está perdendo nada. Vamos lá então, Cidão. Quem manda este salmo é Daniel Coelho. Daniel, diz assim os salmos. Não tinha começado ainda? Ainda não, palhaço. Olha, tá brabo. Hoje eu não estou bom. Manuel. Diga onde você vai. Ah, meu Deus. E eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Oh, menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã na dança da bruxinha. Dança preta, dança loura na dança da bruxinha. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Varre pra esquerda, varre pra direita. Levanta a poeira. Estamos encerrando este Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Seguimos pela internet mais uns minutos.